A Promotoria de Justiça de Governador Valadares denunciou uma pessoa pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio, nesta segunda-feira, 23 de abril. No dia 19 de março deste ano, a denunciada foi presa em flagrante após ter colidido com duas motos em um viaduto da cidade, matando duas pessoas e ferindo uma terceira. Segundo a Polícia Militar, ela estava sob a influência de substância psicoativa. A denunciada também não apresentou carteira de habilitação, portando apenas uma licença internacional. A investigação mostrou que após tentar ligar para o marido e não ser atendida, a acusada começou a dirigir a caminhonete em que estava de maneira imprudente. Ela passou por vários radares e uma lombada em alta velocidade antes de chegar ao viaduto onde colidiu na traseira de duas motos. Uma das vítimas ficou prensada entre o veículo e a mureta do viaduto e morreu no local. As outras duas foram socorridas, mas uma delas não resistiu e faleceu no hospital municipal. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, Twitter e no Instagram. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.